Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, agora 1h30. Você continua comigo aqui na 103, participando do nosso bate-papo aqui pelo 991248325 e 992042222. Você pode mandar a sua mensagem de texto aqui para o nosso WhatsApp e participar do nosso programa. Estou recebendo aqui agora o João Narciso. Estou anunciando aqui a semana toda como uma das maiores revelações da música sertaneja no ano de 2000, da música, né, de forma geral, no ano de 2017. Surgiu lá no comecinho do ano passado e surgiu já como um furacão. Furacão da música regional. Tudo bem, João? Boa tarde. Que isso, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês da Pássaro da Ilha. Primeira vez de muitas, se Deus quiser. Tomara. Acompanhado? Graças a Deus, sempre com o meu irmão Kaique Brito, meu parceiro, que a música me deu. Aí que é figurinha, já tem a caderneta da rádio, né? O cartão da rádio. Tudo bem, né, Kaique? Tudo bom, cara. Boa tarde a todos aí. Prazerzão estar recebendo você aqui. João, vamos começar do princípio, né? Como é que é a história do João Narciso? Quando é que você resolveu se enveredar aí pelo mundo artístico? Bem, cantar eu canto desde criança, desde que eu tinha meus 8 anos. Comecei a fazer aula de violão em Guaxupé. E sempre cantava em festa de família, sempre mais reservado. Comecei a compor também, com o passar do tempo. E no final de 2016, teve um projeto na faculdade, que eu sou bacharel em Direito pela Unifeg. Teve um projeto de Semana Cultural e eu conheci o Lucas Félix. Nesse projeto, cantamos juntos e nasceu a dose dupla. O pai dele é professor. Isso, né? Ederson Félix. Isso. Grandes amigos, um abraço pra eles. E conheci o Lucas e a gente formou a dose dupla, que realmente foi um projeto para o Lucas retomar sua voltar para fazer show, que ele também tinha parado um pouco por causa da faculdade, voltar, e a galera conheceu o João Narciso e graças a Deus, tanto eu como o Lucas estamos bem encaminhados. Então, mas vamos voltar um pouquinho a fita lá nos seus 8 anos. Como é que surgiu essa vontade de tocar violão? Tem alguém na família que já... Na minha família não tem nenhum músico, ninguém, sempre gostou muito de ouvir música, mas nunca ninguém tinha interessado em tocar. Aí um dia eu virei pra minha mãe e falei: mãe, eu quero aprender violão. Eu queria bateria, né? Mas bairro residencial lá em Guaxupé, nossa senhora, é um problema. Aí ela falou: não, vou te dar um violão. Aí eu fui pro João, da Casa da Cultura, comecei a aprender a tocar violão. Aí comecei a gostar de música, comecei a escrever. Tá, mas você começou a aprender violão por quê? Com 8 anos? Do nada. Sempre tive. Pra falar a verdade, eu já cantava um pouco. Já dava pra perceber que tô longe de ser um fenômeno que dava pra música sertaneja, mas já dá pra perceber que era diferenciado das crianças de 8 anos. Já tinha um ritmo, já sentia a música pra cantar. Mas você gostava do que nessa época? Eu a vida inteira só sertanejo. Hoje em dia a gente acaba cantando de tudo, mas a vida inteira eu sempre gostei de sertanejo, sempre foi forte. Na época tinha, começando, né, Bruno Marrone, vinha naquela pegada. Zé no auge, Chitãozinho Chororó, sempre gostei demais. Você pegou uma fase boa da música sertaneja. Graças a Deus, graças a Deus. As referências são só as melhores. E aí você já pegou o violão, já... querendo aprender o sertanejo, mas aí com certeza te ensinaram alguma do Legião Urbana. Com certeza, né? Legião Urbana, como todo mundo aprende Asa Branca primeiro, começa em Asa Branca, aí depois tem que aprender um Jota Quest, até porque música é muito bom, né? Importante, a música é muito boa. Mas aí quando você, aí veio essa fase aí de você fazer a parceria com o João Félix. Aí já Lucas tinha, Félix. Lucas Félix, me perdoa, Lucas que já esteve aqui no programa. E aí você veio com essa ideia, vamos fazer essa parceria, pra você se apresentar? Isso, eu cantei, o Lucas tava cantando, lembro direitinho, era na quarta-feira e eu iria cantar na quinta. Só que ele pegou o microfone, a galera tava batendo palma e falou: João, chega aqui, vamos cantar junto. A gente fez um pupurri de modão na época, eu lembro, Vida Amargurada, cantamos umas músicas assim, Boate Azul. A galera gostou demais. Aí ele me ligou à noite, falou: cara, passa aqui em casa amanhã pra gente conversar. Aí eu fui até a casa dele com um pouco de medo, né, porque professor, pai dele me dava aula, né? Vou levar bronca. Falei: pô, o que aconteceu? Aí ele falou: cara, vamos fazer um projeto, nós dois, vai ser bom pra todo mundo. E graças a Deus rolou demais. A dose dupla, nós tivemos meses que fizemos 18, 20 20 apresentações na região inteira, graças a Deus, interior de São Paulo, Minas. Cantaram com gente famosa? Cantamos com gente famosa, foi muito importante pra gente. Só conta, porque vocês cantaram com a Bruna Viola, não foi? Bruna Viola, Gabi Violeira. Gabi Violeira. Com o Juliano César, foi bacana demais. E como é que foi pra você essa questão? Porque o Lucas já tinha um certo reconhecimento. Sim. Por causa da música Camaro Amarelo, deu aquela repercussão. Pra mim, o primeiro prazer foi cantar com o Lucas, né? Já foi um prazer, porque ele é um menino. Quem conhece ele sabe que ele é um cara de ouro mesmo, que é um menino muito bom. E como músico também, é uma das referências de Guaxupé, né? Junto hoje com o Maurício, João Paulo Molim, JP Soares. Eu falo que Guaxupé tem muita gente boa. Johnny Marques Cristiano, Reinaldinho. Tem muita gente boa lá em Guaxupé. É, tem uma galera boa. A maioria que você falou já passou por aqui. Mas e aí? Aí fez essa formação, dose dupla, né? Dose dupla? Isso. Durou quanto tempo? Dose dupla ficou um ano fazendo show mesmo, assim, ficamos um diretão, ano. Diretão, um ano. Diretão. E aí, de repente. Aí acabou, já começou a pintar os convites mais pra barzinho, fui mais pro lado de barzinho, né? E o Lucas já retomou essa carreira dele mais de palco, de. Porque eu não podia perder essa fase de bar. De estar perto também, do povo. O Lucas já passou por isso, já tá em palcos maiores, casa noturna. Eu queria esse barzinho, esse contato. Foi onde eu conheci o Kaique, o Lucas Brinquim, que também faz percussão com a gente, que é o modelo que eu gosto de fazer show. Um violão com a percussão e voz. E a escola também, né? Todo mundo que passa aqui na rádio fala. Escola é o barzinho. Contato com o público, uma lemolência ali, conversar. Quando não tem uma música, você não sabe. Dar uma enrolada, saber levar, cantar outra, tentar puxar um tom. É muito importante. O bar é uma escola pra qualquer músico. Vamos colocar o Kaique pra trabalhar agora? Vamos ver se o Kaique tá afinadinho. O que a gente vai fazer, João? Vamos fazer Gustavo Lima? Pode ser. Vamos lá, então? Amor, não é segredo entre a gente que o meu término é recente e você tá arrumando que ela revirou. E esse sentimento pendente que insiste em bagunçar a minha mente não vai passar um dia, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado, que não tivesse no presente uma pessoa do passado. Aceitar essa situação é uma forma de amor, mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Yeah, yeah. Esquecer. Tá aí, João Narciso aqui na Pássaro da Ilha FM. Mas aí, o doutor vai ficar um pouquinho então agora esquecido? Vai ser só a carreira artística? Não? Cara, é a briga que tá lá em casa. A briga ainda não tá tem lá, nada definido. Ainda tem lá em casa. Pra quem, a galera de Guaranese que conhece meu pai aí, o João Verdureiro, Buzina. Dá uma moral lá, falou, Buzina, deixa o menino cantar, deixa que esse negócio de advogado aí não tá virando nada, não. Mas o que você tá pensando? Não, eu tô focado agora fazendo o cursinho cedo pra OAB, porque se a gente não tiver OAB, o bacharel em direito não é nada, né? Então vou, se Deus quiser, tirar meu OAB agora, no começo do ano, no primeiro exame. E se Deus quiser, vou tirar, mas vou deixar ela guardadinha, porque meu sonho mesmo é a música. É seguir a carreira artística. É seguir mesmo a carreira artística. Meu sonho é a música. Já tá no comecinho de 2018. O que você tá planejando? Vamos esquecer um pouquinho agora. Não, vamos deixar direito e vamos pra questão artística. O que você tá pensando? Cara, eu tive a honra de entrar num grupo de compositores. Eu fiz uma guia pro compositor de gospel chamado Sander Lucas. Fiz uma guia pra ele, ele mandou a guia com a minha voz. Ele mandou a letra, eu coloquei a voz no violão e a voz. E ele colocou num grupo de compositores do Brasil inteiro. E graças a Deus hoje eu gravo pra gente de Goiânia, de BH, do Acre, de Tocantins. E tem um compositor de São Paulo que ele tem um estúdio. É a AVL Produções. A gente já tá acertando de fechar um CDzinho, gravar um CD pra esse ano, já tem uns projetinhos de eu ir pra... Eu tenho que ficar uma semana em Goiânia e ficar uma semana em Campo Grande, isso que já tá acertado. Aí pra conhecer alguns bares da região, fazer algum contato em rádio, que já é o primeiro passo. Voltando um pouquinho a história, como é que é a questão do grupo de compositores? Você faz a guia? Isso, ele manda pra mim, o compositor manda pra mim a letra, escreve a letra. Entendi. Ele fala, João, essa é a minha letra, como é que dá pra fazer? Eu coloco ela no violão, na melodia e gravo com a minha voz. E aí manda pra ele. É o que tá me sustentando hoje em dia, o carro-chefe que tá me sustentando, graças a Deus. E tá me abrindo muitas portas também, né? Sim, conversando com muita gente. Porque do Brasil chega inteiro. Faço sete, oito composições por dia. Ah, isso é bom muito demais. Muito bacana. E o lado de compositor também tem a todo vapor. Eu tenho umas 17, 18 composições escritas. Porque eu não tenho muito tempo, assim. Porque eu não sou rápido igual a galera. Mas eu, graças a Deus, já tenho duas composições gravadas. Tem uma minha que eu gravei na W Studios. E tem uma minha que o Daniel Mussarra deu o prazer de gravar, que é Um Anjo Vestido de Branco. Legal. Martin Son tá te parabenizando, disse que a primeira vez que você cantou, o Martin Son estava com você. Ele mesmo, o Sonho do Martins. Grande abraço pra ele. Um abraço pro Martins, você tá ligado aí na Pássaro da Ilha FM. Quem mais tá mandando abraço aqui? Marquinhos, tá ligado também na 103. Um abraço, Marquinhos, valeu pela sintonia. Deixa eu ver quem mais tá mandando recados aqui. Luzia também tá ligadinha na 103, mandando um abraço. Como é que faz pra contratar aí o show do João Narciso? Isso, João Narciso, você pode me encontrar tanto no Facebook, João Narciso, ou também pelo 99194-3130. Como eu costumo brincar, a gente faz casamento, velório, batizado, divórcio, só chamar que a gente tá cantando. Quer fazer barulho? É só chamar a gente. Ô, João, vamos fazer mais uma, mas eu quero que você faça uma agora de quando você tinha 8 anos, ficava lá ouvindo o radinho. De referência? Pássaro da Ilha, Clube lá de Guaxupé. Eita, vamos fazer uma do Bruno Marrone. Olá. Aquela, essa daí deve ser pra pessoal preparar o copo aí nos botecos da região. Quando a noite cai, é que eu sinto a falta que você me faz. Saudade que não passa e não me deixa em paz. A sombra de um amor que já brilhou demais. Você foi pra mim a coisa mais bonita que me aconteceu. Nem pode imaginar os sonhos que me deu. E quanta insegurança me deixou um adeus. Amei você sem truque, sem maldades, fiz o meu papel. Eu quis lhe oferecer o que ninguém lhe deu. Você não acredita, mas eu fui fiel. Amei você, mas hoje posso ver que foi melhor assim. Preciso te esquecer pra me lembrar de mim. A vida continua e no brilho de uma pedra falsa dei amor a quem não merecia. Eu pensei que era uma joia rara, era bijuteria. Das mentiras, das palavras doces, se calou no seu olhar tão frio. Na beleza do seu rosto esconde um coração vazio. Lenda. O Christian Ralf, né? Foi gravou primeiro, depois essa o Bruno Marrone fizeram uma. Pra machucar uma o peito. Ah, essa campeão. Daí pro cara pedir mais uma, né? Se tiver com pedaço de corda perto, joga fora. Que perigo. Ó, tem gente mandando abraço aqui. Lília tá ligada com a gente. Cláudia também tá ouvindo o programa. O André também tá ligado. Pessoal aí da Relojaria Tecnos, um abraço. O José Renato, que é o secretário de saúde lá de Tapiratiba, tá ligado, tá mandando um abraço também pra você. Jailson também tá mandando aqui um alôzão, enfim, tem várias pessoas te parabenizando pelo trabalho, viu, João? Muito obrigado, sempre bom poder contar com o apoio de todo mundo e é o que motiva a gente, né? Certeza. O artista tem que ter isso, né? A gente vive de aplausos. Vamos pro intervalinho comercial, a gente volta já já dando sequência neste bate-papo com o João Narciso, para você conhecer um pouco mais o trabalho dele, só procurar no Facebook. Lá no Facebook tem todos os contatos, pode chamar lá para conversar, para fazer um, contratar o João aí para um show, para um evento, shows particulares, grandes eventos, qualquer, né? Qualquer coisa a gente tá rasgando a goela. Intervalinho comercial e voltamos já. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. O destaque está no Expresso. Treze horas e 47 minutos, é o programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM. Tô tendo o prazer de estar recebendo aqui hoje o João Narciso, cantor de Guaxupé. Tá fazendo um sucesso danado, né? Eu anunciei isso no começo do programa. O ano passado eu ouvi falar do João Narciso aqui na nossa região e tava realmente precisando de convidá-lo para participar do programa. Você esperava esse sucesso tão rápido? Sem falsa modéstia. Não. O que tá fazendo, né? Não, graças a Deus, muita gente me conhece hoje em dia. Eu falei, costumo conversar muito com meus pais. É até estranho. Chega a ser estranho. Todo lugar que você vai, alguém conhece, fica olhando de meio de canto. Falando, se precisar ficar olhando de canto, não, pode chegar que a gente é bonzinho. Mas a galera gosta, pede foto. É bacana demais. É um reconhecimento que eu nunca imaginei que eu teria na vida. Um ano atrás eu nunca imaginei. Então, mas foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Eu não esperava que fosse tanto assim. Eu tive a honra, graças a Deus, os cantores de Guaxupé me abraçarem, né? Ano passado eu não consegui vencer o edital pra entrar no Carnaval de Guaxupé, mas eu cantei com todos. Uhum. Eu participei de todos os shows. Eu cantei 10 vezes no Carnaval de Guaxupé. Todo mundo comentando, falou, rapaz, lá é muito bom. Aí esse ano Deus já me abençoou, abriu o Carnaval de Guaxupé. Agora, se Deus quiser, vou entrar na briga pelo edital também no aniversário da cidade. E rodar, fazer show, que é isso que eu amo, é isso que eu gosto. Rodar a região. Hoje você já faz show região, na região toda. Hoje, né? Já faço na região aqui toda. Em Guaranésia com o Dona Zé, final do ano passado? Final do ano passado. Esse ano não participei do carnaval, que eu cheguei atrasado, mas subi no palco dos meninos lá um pouquinho. São grandes irmãos também, Cicinho. É. Galera, super gente boa. E o que você tá. A gente tem em Guaxupé a Expo Agro. Né? É um sonho chegar para um artista guaxupeano? Chegar muito, no palco da Expo Agro? Muito. Ano passado também eu fui abençoado em fazer o palco 2 da Expo Agro. Foi uma iniciativa muito importante do Maé. Deu uma força para todos os cantores da cidade. Eu fiz na quinta-feira, no dia do Matheus e Cauã. E foi um show. É diferente. Só, o ambiente já é diferente. Só de ser na Expo Agro, né? Mas eu fiz o lançamento também da Expo Agro junto com o Lucas, com a Dose Dupla. Então eu tô chegando, eu tô beirando ali, mas é um sonho ainda distante. É um sonho, então, de muito, todo cantor. Muito, todo cantor. Chegando da região. Da região. Na região, né? Mas é que Guaxupé seria o show da casa, né? E é o que eu falo. Eu ano passado, eu ano retrasado, eu tava na Arena. Ano passado eu tava no palco 2. Esse ano, deixa pra Deus, né? Maia falou durante a semana aqui no bate-papo que ele tava na FEMAG com a Bia Pisani, que esse ano vai ter um dia com 3 shows. Aí, quem sabe o nome do Narciso? Em nome de Deus. Vai saber, né, João? Mas você acompanha essas festas? Sim, eu gosto muito de música sertaneja, eu gosto demais. Rodeio, eu vou pra tudo quanto é canto assistir rodeio, eu sou apaixonado mesmo. Isso desde criança, meu pai gosta muito de rodeio, então eu sempre fui, só que eu sou aquele cara diferente, eu sou aquele cara que ele vai na Expo Agro pra sentar na arquibancada, ficar olhando um show, eu gosto de ver detalhe, luz, posicionamento de banda, o que o cara traz na banda, novidades. Eu sou um cara, eu gosto de música. Mas o que que você gosta hoje dentro da música sertaneja? Hoje, dessa turma nova que tá por aí? Hoje, dentro dessa galera nova que tem, eu acompanho muito o trabalho do Felipe Araújo, que vinha com o Cristiano, que era a minha referência, né? Quando eu comecei a cantar mesmo, profissionalmente, era o cara que era a minha referência. E eu gosto muito, por falarem também de semelhança de voz, Matheus e Cauã e Henrique e Juliano. Que é dessa que a galera sempre fala, nossa, você lembra muito, parece mais o timbre, o tom, então eu gosto, é um trabalho que eu acompanho. Tá, mas provavelmente teu pai não escuta muito essas duplas, ele vai lá. Não, meu pai gosta das antigas. E daquelas antigas? Bruno Marrone, ele gosta muito, meu pai gosta muito de Jean Giovanni, Leandro Leonardo. Agora pra ele, se eu tocar Boate Azul pra ele, pode. Pronto. O resto posso cantar qualquer coisa, se eu fizer Boate Azul no show pra ele, cara, já tá valendo. Velho. Quando eu perguntei de referência antiga, eu pensei que você ia falar lá do Zique Zé, Mas teu pai gosta desse tipo. Meu pai, ele gosta. Com certeza. Mas no barzinho deve ter um ou outro que pede. Não, no barzinho a gente acaba fazendo. Só com de tudo. Tchau Carreiro, fazer modão, tem que fazer. Uma vez eu fiz também Xalana, pede, a gente vai levando. Nós vamos tentando. Entendeu? E é o que eu falei do convívio de bar. Falou, ó, vem, ó. Infelizmente sempre tem um cara que é dar uma sacaneada, né? Pede uma música meio, mas falou, ó, gente, essa que eu não sei, mas vamos fazendo essa, depois vou procurar no próximo show. Então é bacana demais essa interação. Show do barzinho tem tudo essa. Sim, tem toda essa história. Pronto pra tudo. Sempre tem um boate azul, alguém vai quebrar alguma coisa, vai dar uma ajoelhada no chão, isso é normal. Mas quando você é contratado, dá pra o convidado que seja pra um show num casamento. Já vai com o repertório pronto? E como é que é esse repertório? Como é que é o show do João Narciso? O show do João Narciso, eu falo que ele depende muito da ocasião, né? Um casamento, uma festa, um evento, nós vamos com um repertório fechado. Sempre dá pra atender o pedido ou outro, mas vamos com um repertório fechado e com o carro-chefe, que é o sertanejo, mas sempre tem que colocar um pouquinho de um funk puxado pro sertanejo, já puxando sertanejo. Tem que ter safadão, tem que ter um pouco de rock pra agradar todo mundo. Agora, barzinho, é eu, Kaique, Brinquinho e Deus. Ali vai rolando. O que você acha dessa mistura que hoje tá o sertanejo? Você que saiu dessa raiz aí do da época do Bruno Marrone, sim, João Paulo Daniel. Aí começou a dar uma mudada com o Edson Yuzzi, começou a colocar a guitarra na música sertaneja. O Edson já veio trazendo algumas novidades, sim, né? Aquela geração. E hoje em dia misturando com tudo, né? Você vê sertanejo com funk, com axé, com rocha. Eu falo que o sertanejo é muito difícil cair hoje em dia. O sertanejo é o carro-chefe do Brasil por enquanto. Eu acho muito difícil, por enquanto. Porque já faz 10 anos. Pegou, já não tem jeito. Entendeu? Até quem é referência em outros estilos quer cantar com alguém do sertanejo pra agregar mais ainda o público, né? Só tá faltando o Caetano Veloso. Vamos bolar um negocinho. Até a Ana Carolina já cantou Evidência, sim, né? Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma? O que dá pra fazer? Vamos fazer o Matheus e Cauã? E o Boate Azul depois pra agradar o pai. Foi logo em seguida pra agradar o pai. Vamos lá. Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem. Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém. Quando estiver num dia triste, basta um sorriso dela pra você ficar feliz. Quando se sentir realizado e dizer que encontrou o que você sempre quis. Quando chorar de saudade, quando morrer de ciúme, quando sua sensibilidade identifica o perfume. Mas isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metades, a rosa e o beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metades. É amor, é amor. Bom demais, o Claudinho tá te parabenizando aqui, ó. Antônio Cláudio, parabéns aí. Canta muito, hein? Talento demais da conta. Toca Chico Rei Paraná. Muito obrigado. Ó, a Maria Barreto também tá te mandando aqui. Antônio Cláudio João Narciso canta muito. Ele é um cantor ótimo. Maria Barreto aqui de Guaranésia. A nossa grande ouvinte, né? Fez aniversário essa semana. Chiquinha, lá de Poços de Caldas. Antônio Cláudio, olha que sucesso, hein? Esse garoto tem uma voz linda. Parabéns. Valeu, Chiquinha. É, Marisa também tá mandando os parabéns aqui. Tem mais um recadinho que chegou aqui no meu particular. Deixa eu achar aqui, o Rafael Silva também está te mandando um grande abraço. E o Rafael Silva está dizendo que vem aí o quarto encontro do Movimento para que os outros possam viver. Vai estar acontecendo na Praça Dona Sinhá, aqui em Guaranésia, dia 26, às 8 horas da noite. Reconhecimento. Isso para o artista é sensacional. Isso é isso. Né? Para mim é o que vale. Quando alguém vira e fala: oh, você canta muito, tem uma voz abençoada e Deus vai te guiar para que você chegue em algum lugar na vida. É isso que vale a pena. Nesse seu lado de compositor, a gente sabe que hoje a música é meio que passageira, né? Sim. Meio que descartável, né? Quando você vai compor uma música, você tem essa preocupação de fazer algo que dure para sempre? Eu tenho um problema quando eu vou compor, porque eu não consigo fazer aquela música chiclete. Essa música hoje em dia vem, dança, que pega, que larga, que solta. Eu só faço música mais apaixonada, aquela que quando você escuta, marca. Você fala: olha, essa... Esse menino estava apaixonado. Mas você acredita que esse vai ser o diferencial do João Narciso? Eu acredito que sim. Você pretende que seja, pelo menos? Eu acredito que sim. Eu prefiro muito mais essas modas apaixonadas, com história, uma música envolvente, do que essas modas. Canto também, lógico, claro, sei, curtir. Faz parte. Mas eu não sou muito essas músicas com refrão chiclete, eu prefiro uma música com história. Mas isso acabou um pouquinho no meio do sertanejo, né, João? Sim, tá voltando. Não vê, tá voltando de novo? É. Música sertaneja era bagunçada, eu falo assim, né? Ela é bagunçada. Mas agora, com o carnaval, realmente vem aquelas músicas chicletes, né? Aí agora a gente espera aí lançar um trabalho novo aí de Henrique Juliano, Matheus e Cauã, que é essa galera que... Tem uma música nova do Edson e outros com Luan Santana que chama Contrato. Contrato. Que a gente vai lançar segunda-feira. A gente já tocou aqui na rádio, mas o lançamento nacional é segunda-feira. É lindíssimo. Linda. Música bonita. Nesse DVD voltaram a cantar Foi Deus, canto com Luan Santana, maravilhosa também. Casa Mobiliada do Israel Rodolfo também, lindíssima também. Maravilhosa. Com letra, né? Com conteúdo, esse, né? Estilo, esse é o estilo do João Narciso. Será que é isso que é o estilo que a música sertaneja vai tomar a partir de agora? Já vem tomando, a partir do Cristiano Araújo já começou com já isso. Já começou, né, a mudar, né? Se Deus quiser, eu espero que sim. Vai ser uma oportunidade pro João Narciso, porque essas músicas muito refrão chiclete, assim, não me agrada muito. Tomara que fique nas apaixonadas. E como é que é o João Narciso nas redes sociais, questão de vídeo, porque hoje o artista, ele lança a música no rádio e lança na internet, principalmente no YouTube. Como é que você vê isso aí? Como é que vai ser os clipes do João Narciso? O João Narciso na internet a gente pode encontrar tanto no Facebook, né, que é o João Narciso, quanto no Instagram, que é o oficial João Narciso. Sempre posto música cantando, a galera manda no direct um pedido: grava tal música, eu gravo e coloco. E lá tem até o clipe que a W Studio gravou com a minha música. Legal. E também, quem quiser ver, no Daniel Mussarra também, o Anjo Vestido de Branco, que ela lá também é composição do João Narciso. E logo a música vai estar aqui na pasta da ele. Já tô conversando com o Kaique pra trazer a moda. É isso daí. O José Fernandes também tá ligado, tá te parabenizando. Obrigado pelo trabalho. Um abraço aí pro José Fernandes. A gente vai fazer qual agora? Vamos fazer a Boate Azul? Vamos fazer o Chico Rei do Paraná? O José Fernandes pediu um de Paulo e Paulo. Quer dizer, pedido tem muito. Pedido tá é o que não falta. Vamos fazer uma Boate Azul? Vamos fazer. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite em uma boate ali na zona sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Eu vim curar a dor desse mal de amor na Boate Azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se vão dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate ali na zona sul. E eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. A lenda moça, um dos maiores clássicos da música sertaneja, né? Essa daí, um sucesso tremendo lá nos anos 80. Joaquim Manuel. Joaquim, né? Manuel, essa Joaquim é pra judiado. É, essa com certeza. João, mais uma vez, repetindo aí o telefone, Facebook, pro pessoal entrar em contato com você. É isso aí, o WhatsApp é o 991943130. O meu Facebook é João Narciso, só adicionar lá. E no Instagram é oficial João Narciso, ali sempre também postando vídeos, fotos dos eventos. A gente tá sempre junto aí com a rapaziada. Beleza. Banda, vai com o Kaique? Banda, meu carro-chefe é sempre o Kaique no violão e o Lucas Brinquinho na percussão. Mas a gente também sempre tem a banda completa, que aí junta o Wellington no baixo e o Danilinho, o Danilo Cerimonial aqui de Guaranésia. Só galera, gente boa, Chitão na bateria. Tem muita gente boa. Guaspé, Guaranésia, nossa região tem muito músico bom. Tem demais. Graças da a Deus. Conta, né? Os caras muito competentes, muita gente boa. E com o surgimento desses estúdios, agora a gente começa a ver realmente essa galera, né? Sim, essa galera trabalhando. É. E W Studios, que gravou a minha composição, é do Washington Batera, da banda do Maurício também, Kaique, os meninos, tudo participaram da gravação. Foi muito importante pra mim, foi um marco. Tem lá em Cabo Verde também, né, Kaique? É Cabo Verde, né, que tem o Caruncho? Caruncho, né? Tem uma galera da região toda, isso é legal a gente ver, porque a gente começa a ter o trabalho desses artistas regionais podendo ser divulgado nas rádios, né, da com região. Com certeza. Né? E tomara que todas as rádios toquem, né? Se a gente toca o cara lá do Mato Grosso, por que não vai tocar o cara daqui da, no centro de casa? Não é possível, tem, né? Que ser verdade. Tem que abrir espaço. João, foi um prazer conhecê-lo, viu? Eu espero recebê-lo mais vezes. Já passou muita gente por aqui, não no programa Expresso, que a gente costuma receber o pessoal da região, mas muitos artistas famosos que passaram por aqui, ou começando a atingir a fama, que depois desaparece. Espero que você não seja um deles, viu? Que isso, Deus você, quiser, depois não você serei. Depois subir no palco da Expo Agro, espero que você volte aqui. Com certeza, com certeza. Eu já fiz um amigo aqui na Pasta da Ilha agradecendo o convite. E sempre precisar, só chamar que a gente vem fazer um barulho pra galera vai aqui. Vai chamar sim, porque gostei demais de você. E os ouvintes também gostaram, estão tipo elogiando aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, João? Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Kaique, valeu, meu amigo. Tamo junto sempre, valeu. Intervalo comercial, eu volto na sequência já para finalizar a edição de hoje do programa Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata.